Eram três albinos que voltavam de uma guerra. Eram três albinos que voltavam de uma guerra. Tiai, tiai, ratapã, que voltavam de uma guerra. E o mais pequenino tinha um ramo de flores. E o mais pequenino tinha um ramo de flores. Tiai, tiai, ratapã, tinha um ramo de flores. E a princesinha que estava na janela. E a princesinha que estava na janela. Tiai, tiai, ratapã, que estava na janela. Ó meu bom albino, dá-me essas lindas flores. Ó meu bom albino, dá-me essas lindas flores. Tiai, tiai, ratapã, dá-me essas lindas flores. Eu as te darei se tu te casares comigo. Eu as te darei se tu te casares comigo. Tiai, tiai, ratapã, se te casares comigo. Direi a papai e ele te contestará. Direi a papai e ele te contestará. Tiai, tiai, ratapã, ele te contestará. Ó meu caro rei, quero casar com tua filha. Ó meu caro rei, quero casar com tua filha. Tiai, tiai, ratapã, casar com a tua filha. Some-te daqui ou eu te mando fuzilar. Some-te daqui ou eu te mando fuzilar. Tiai, tiai, ratapã, eu te mando fuzilar. E no outro dia ele morreu fuzilado. E no outro dia ele morreu fuzilado. Tiai, tiai, ratapã, ele morreu fuzilado. E a princesinha também morreu de tristeza. E a princesinha também morreu de tristeza. Tiai, tiai, ratapã, também morreu de tristeza. E o malvado rei se foi a morrer lá na China. E o malvado rei se foi a morrer lá na China. Tiai, tiai, ratapã, foi a morrer lá na China. Todos três ressuscitaram. E no outro dia todos três ressuscitaram. Tiai, tiai, ratapã, todos três ressuscitaram. E a princesinha se casou com o albino. E a princesinha se casou com o albino. Tiai, tiai, ratapã, se casou com o albino. E assim nasceu a tão formosa raça alpina. E assim nasceu a tão formosa raça alpina. Tiai, tiai, ratapã, tão formosa raça alpina. E se te agradaste, nós cantamos novamente. E se te agradaste, nós cantamos novamente. Tiai, tiai, ratapã, nós cantamos novamente.